Onipotente, Deus eterno, Espírito insondável, Pai clementíssimo, nós vos rogamos, dignai-vos lançar um olhar propício e favorável sobre estes vossos servos. Suplicamos humildemente que pelas mãos do vosso santo anjo sejam transportadas ao vosso altar sublime as preces, os vossos prontos e fiéis servidores. Eu vos louvarei com retidão, porque aprendi os juízos da vossa justiça. Eu vos buscarei de todo o meu coração, não me deixeis desviar dos vossos santos preceitos, temendo o caminho da vossa lei, como preciosa riqueza que os meus passos sejam orientados para o cumprimento de